Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, ouvintes! Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Anos 60. Hoje já estamos a 18 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia. Ora, vamos ter hoje, nesta edição do Anos 60, vamos ter hoje algumas músicas que compuseram os tops do ano de 1962. Há duas semanas foi os anos do ano de 1960. Na semana passada, o ano de 1961. E este ano, ou esta semana, melhor dizendo, vamos trazer-lhe o ano de 1962. Um ano que ficou marcado por várias coisas. Mas o que eu destaco mais, talvez pela negativa, é o tremor de terra no Irão, que aconteceu a 1 de setembro. E que vitimou cerca de 12 mil pessoas. Foi um tremor de terra. Não foi propriamente muito grande. Agora, o que acontece é que as construções e tudo mais eram mais frágeis, como ainda hoje são, mais frágeis. E, portanto, estes abanões têm consequências muito maiores. Portanto, se calhar, se isto acontecesse nos Estados Unidos da América, não haveria um número de mortes tão elevado, porque efetivamente a resistência, mesmo já na altura, era muito maior do que no Irão, não é? E ainda agora é. Mas sim, há várias coisas. Há a independência do Uganda, há a crise dos mísseis, há a independência da Argélia, enfim, há muita coisa para acontecer. Escolhi este caso, este incidente, porque acho que é de facto o mais marcante, ainda que pela negativa, mas acho que é o mais marcante. Foi sem dúvida este tremor de terra que vitimou cerca de 12 mil pessoas no Irão. Ora, muito bem, vamos agora às músicas. Vamos lá. Ora, hoje vamos ter aqui uma música portuguesa, é verdade. Hoje vamos ter a primeira música portuguesa do nosso anos 60, desde que iniciamos esta caminhada do ano de 1960 até 1969. Ora, vamos, todavia, abrir com música que não é portuguesa. O primeiro tema chama-se Let's Twist Again, a música de Shubi Shaker. Logo depois vamos ficar com Sherry, a música de Frankie Valli and the Four Seasons. Por fim, e para terminar esta primeira seleção do nosso anos 60, vamos ficar com uma música que se chama Can't Help Falling in Love. E foi um grande sucesso de alguém que na altura derretia corações. Elvis Presley. Ora, é então assim que vamos abrir mais uma edição de anos 60. Se gosta destas músicas, então fique por aí porque vai ter muito mais. E com grandes surpresas. Fique bem e até já. We'll be right back. Super Music. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love. Ora, e depois de Elvis Presley, vamos ficar também com música romântica. Em 1962, Nelson Gonçalves gravava um dos seus grandes sucessos. Fica comigo esta noite. É como se chama esta música que vamos ouvir e que foi, sem dúvida, um grande sucesso no seu tempo e aqui em Portugal, a partir de 2005, pela voz de Paulo Ribeiro e dos Banda Lusa. Ray Charles traz-nos Stella by Starlight, uma música também gravada em 1962, e por fim Breaking Up is Hard to Do, uma música então de Neil Sedaka. É, também foi uma música que fez muito sucesso, foi mesmo muito badalada. Ainda hoje esta música não é estranha aos ouvidos de quem já está aqui há mais algum tempo, não é? Não é assim tão estranha, porque mesmo nos anos 80 esta música passava muito, até porque eu ainda era um cantor em atividade, portanto passava muito esta música também. E é então com estes três temas que vamos ficar. Daqui a pouco eu vou encaminhá-lo até ao intervalo, mas para já, Nelson Gonçalves com Fica Comigo Esta Noite. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás.

Symphonic theme that's a stellar by starlight and not a dream. Oh, my heart, and I agree. She's everything. It's hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. Estamos a chegar ao intervalo e tenho para vos oferecer mais três músicas. Uma delas é até bem divertida. Chama-se Yaya e é de Jody and the Starlighters. A música foi gravada em 1962, como sabem, porque todas as músicas são gravadas neste ano, nesta emissão. E fez muito sucesso na altura. Foi... Como é que eu posso dizer? Uma música muito engraçada, pronto. Pronto, e então espero que goste. Vamos voltar a ficar com Sadie Campelo. Sadie Campelo, era ela que há duas edições, na edição passada, nos trouxe um banho de lua. Hoje diz-nos que é uma garota solitária. Ora, escutamos então as desventuras de Sadie Campelo, a garota solitária que vai também ajudar a fechar esta primeira parte. A fechar mesmo, está o tema de Pat Boone. É inevitável. Speedy Gonzalez, a grande música de sucesso daquele ano, que vamos aqui ouvir nesta edição do Anos 60. Ora, pois muito bem, depois destes três temas há um pequeno intervalo, mas não se preocupe porque eu vou voltar para a segunda parte do Anos 60 para lhe trazer mais 9 temas. Fique bem, eu volto daqui a pouco. Até já! Well, I'm sitting in the la-la waiting for my ya-ya. Coming, uh-huh. Hey, let it hurry,

traz de durante 30 minutos algumas reflexões suas, bem como escolhas musicais que certamente irão ser do seu agrado. Eis o espaço ideal para refletir e descontrair em simultâneo. Radio Talk, todos os domingos, entre as 7h30 e as 8 da noite. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Lembra-se das músicas que já não ouve, das noites passadas a ouvir a telefonia, das músicas que o fazem sonhar? Nós também. E por isso criamos Nostalgia, Som e Magia, um programa do Canal 2 da Antena Web que o fará recordar e voltar atrás no tempo para sonhar outra vez. Nostalgia, Som e Magia, um programa com a apresentação de Joana Santos entre as 22 horas e a meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, da Antena Web. Passe bem e de forma confortável os seus domingos no Canal 2. Deixe-se levar por Joana Santos na Rota do Sol. Aos domingos, entre as 15 e as 17, Joana Santos faz consigo uma viagem entre a música e a conversa. Na Rota do Sol, um programa inebriante. Aos domingos, entre as 15 e as 17, no Canal 2 da Antena Web. Ora, muito bem-vindos sejam à segunda parte do nosso espaço radiofónico. O Anos está de volta depois de um breve intervalo e estamos de volta com uma música portuguesa. É verdade, a promessa que eu lhe fiz no princípio do programa vai mesmo cumprir-se. Hoje vamos ter a primeira música portuguesa desta caminhada até ao ano de 1969. Como não poderia deixar de ser, António Calvário, que era o cantor da época, gravava em 1962 um tema intitulado Cantiga de Quem Está Só. Foi um tema que fez muito sucesso, um poema original do Brasil, agora falta-me aqui o nome do escritor. Não sei se foi Calbi Peixoto, agora não tenho bem a certeza, mas de todas formas foi sem dúvida um poema muito bem, aqui muito bem musicado, muito bem interpretado por António Calvário. Vamos também ouvir Et j'entends siffler le train. É uma música que também fez muito sucesso nos anos 60, aqui mais em França, mas também em Portugal fez sucesso. Esta música de Richard Anthony também se fez ouvir aqui em Portugal, no ano de 1962 e seguintes. A terceira música que vamos ouvir e que vai abrir a segunda parte dá pelo nome de Les Condamnés à Mort. Hélène Martin é ela que nos traz este tema, não tão grande polémico, mas foi sem dúvida um tema então que fez sucesso também em França. Aqui em Portugal creio que não teve tanta expressão quanto isso, mas este tema fez muito sucesso em França e eu não estive para trazer, não trouxe porque não quis atrever a isso, mas eu hei de trazer talvez na próxima semana, em 1963, músicas de, por exemplo, da Hungria. O que é que me diz? Será que gosta? Músicas da Hungria de 1963? Não sei, vamos fazer a experiência. Bom, aquilo que eu sei é que o ouvinte vai adorar, porque a partir de 64 já passamos a ter aqui o Festival da Eurovisão e, portanto, vamos já passar a ter mais música portuguesa aqui no nosso programa. Ora, muito bem, vamos então ficar com três músicas para ouvir e a primeira é portuguesa, António Calvário, Cantiga de Quem Está Só. Nesta noite o teu carinho. Quem ganhará nesta hora os teus abraços? Meu pensamento rasteja no teu caminho. Minha saudade sem fim segue os teus passos. Ai, quem terá entre as mãos os teus cabelos? Quem ouvirá dos teus lábios a frase louca? No meu desejo de amor estou a ver. Chego a senti-los até em minha boca. A quem dirás, meu amor, com esse jeito tão teu, com esse estranho calor que há tanto tempo foi? Ai, quem será que tu vais mandar embora? Quem chorará como eu, que choro agora? Como eu, que choro agora. Thank you. pensais qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. More music. Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends marche léger. Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs et s'il le faut marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. A música vai continuar e num tom muito descontraído. As Irmãs Sorriso, ou em francês Les Sœurs Sourire, trazem-nos Dominica, a música engraçada. Que vamos então ouvir? Vamos também ouvir um outro tema que fez, sem dúvida, muito sucesso. Acabou por gerar, inclusive, um género musical. Mashed Potatoes. Mas este género nasceu e morreu nos anos 60. A música chama-se Mashed Potato Time. Tire, aliás. A música foi gravada em 1962 pelos Didi Sharp, mas acabou depois por é como disse, foi um género musical, pelo sucesso que esta música fez, foi um género musical, mas que rapidamente nasceu e morreu nos anos 60. Este género nasceu, digamos assim, em 1962. Pelo menos, se não nasceu, foi porque isto, às vezes, estes personagens às vezes nunca se sabe, não é? Se não nasceu, foi indiscutivelmente divulgado pelos Didi Sharp.

E é assim que chegamos ao final desta edição. Tenho três temas para vocês que vão fechar mais uma edição e mais um ano. Em 1962, The Little Eva gravava The Locomotion, uma música que fez muito sucesso naquele ano. Os Everly Brothers gravaram uma música que acabaria por ficar eternizada para além dos tempos. A música chama-se Screen in the Rain e foi um sucesso que fez. Foi uma música que fez muito sucesso na altura e esse sucesso acabou por perdurar para além dos tempos. Depois chegamos por fim com Del Shannon. Já na passada semana fechamos com ele, ou agora com Let's To. Agora aqui falta o nome da música anterior, mas enfim, desta música é Little Town Flirt. É a música que vai fechar esta emissão. Emissão número 14, pois é, quem diria, já vamos na edição número 14 do nosso anos 60. Ora, e é então com esta melodia que me despeço. Espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, e porque hoje não há favorites, Nuno Miguel traz-lhe às 19h30 vinil 80. Vamos à música? Começamos com Little Eva, a pequena Eva e The Locomotion. Easy. More fun, more music. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. Thank you.